diskisin. Orakuna baile vanna kursun kabul diskisin. Ali buna rinka di pinçikiti papur tu di mundu. Ali buna rinka di pinçikiti papur tu di mundu. Orakuna baile vanna kursun kabul diskisin. Orakuna baile vanna kursun kabul diskisin. Nada un beijo. Sempre também na roda de mar. Nada um beijo, ai, nada um beijo. Nada um beijo, sempre também na roda de mar. Ora com a vai, não a vai, jurumenta na porto de pescador. Ora com a vai, não a vai, jurumenta na porto de pescador. Ora com a vai, nada um beijo na roda de mar. Ora com a vai, nada um beijo na roda de mar. Ora com a vai, não a vai, jurumenta na porto de pescador. Ora com a vai, não a vai, jurumenta na porto de pescador. Ora com a vai, não a barça ou na roda de mar. Sempre também na roda de mar. Nada um